quero demais, minha flor. Não deixa esse amor acabar. Te juro, ninguém me amou. Verdade. Do jeito que sabe me amar. Ainda sinto teu perfume, por essência da paixão. É razão do meu.